Correu bem o espetáculo? Correu. Foi um espetáculo aqui meio a testar, mas foi. O público, ao início, estava um bocado de pé atrás, porque acho que muita gente viu pela primeira vez stand-up, mas acho que foi um público fixe. Também o espaço também é muito porreiro, sabe? Falamos em projetos, falei em projetos. Também tem algum projeto em curso? Tenho. Um projeto para ver? Estou a pensar fazer uma série só de comédia, sabe? Uma série só de comédia com, pronto, e com atores. Estou a pensar isso para 2017. Mas só eu, sabe? Só eu e outros atores. Criar comédia é difícil. É das coisas mais complicadas que realmente, pá, que existe. Eu às vezes dou por mim a bater com a cabeça nas paredes, mas pronto, foi a profissão que eu escolhi, sabe? Foi isso. Contanto stand-up de comedy, entrar e ser mais um pode fazer a diferença? Acho que a forma como eu entro pode fazer a diferença, pode. Eu acho que sim. Acho que o stand-up realmente pode marcar, a minha entrada em palco pode marcar a diferença no mercado. Está motivado para o sucesso? Tô, é assim, eu realmente, tipo, a minha motivação é realmente o Não é fácil sucesso. chegar ao sucesso. Não é fácil chegar, mas eu estou a trabalhar para isso, sabe? Estou para todos os dias para trabalhar um bocadinho para chegar ao sucesso. Há dias que chego ao sucesso, há outros dias que não tenho sucesso, sabe? Normalmente ali à terça-feira.